fraco eu sei que sou, pra ti quero viver, meu Senhor, quero sempre te obedecer. Sei que eu errei e arrependido estou, me dê o teu perdão, meu Senhor. O inimigo vai se levantar contra mim, mas eu não. Mas viver sem ti, a minha vida sem você não faz sentido. Me sinto só, me vejo perdido. Oh, como criança em teus braços quero me jogar. A tua presença, meu Deus, não vou mais abandonar. Pode crer, eu quero viver pra ti. Se não fosse o Senhor, ó Pai, não sei o que seria de mim. Vivendo e aprendendo assim eu vou. Descansar nos teus braços é o que eu mais quero, Senhor. Me dê sabedoria e discernimento e muita força, que minha fé não seja levada com vento. Rapaz, não deixa me enfraquecer. Meu coração é teu, pra ti quero viver. Escute o meu pensamento, ó Deus, nessa canção. Que ela suba ao céu e toque o seu coração. O meu passado de falhas eu já deixei pra trás. Hoje sou renovado, Egito nunca mais. O inimigo pode até tentar me derrubar, mas com Cristo eu tô e chega de falhar. O inimigo vai se levantar contra mim, mas eu não vou desistir. Sempre consciente, quero demonstrar o meu amor, ser inteligente. Vou abrir meu coração, contudo te louvar, na certeza que os meus pecados irá perdoar. Não sou ninguém, Senhor, mas hoje dobro os meus joelhos e com os ouvidos atentos a todos os seus conselhos. Sua palavra abrirei e sei que vou te ouvir, mas sem lembrar do mundo, sem pensar em desistir. Senhor, sei que é difícil abrir meu coração, é só sondar e ver que parte dele é ilusão. São sonhos tão pequenos e poucos que se realizam, mas na esperança muitos são os que se concretizam. Meu Deus, como é difícil de viver aqui, e ao lembrar do meu passado chego a sorrir. Repara não, Senhor, pois eu sou meio grosso. Aprendi que o teu reino é tomado por esforço. Sobreviver pra te adorar é o que eu mais quero, e passar a eternidade contigo eu espero. Sem desanimar e sempre continuar de pé, mas tudo isso em nome de Jesus de Nazaré. O inimigo vai se levantar contra mim, mas eu não vou desistir. Presença, que ela seja minha vida cada dia mais intensa. Meu Deus, meu Pai, nasci pra te adorar. A favela te adorando, adoração periférica, meu Deus. Servo seu eu sou, na sua presença minha vida sim levando voo. Sempre vou te amar, porque sempre me amou. Com toda minha força te adoro, meu Senhor. Ó Deus do impossível que fez os céus e o mar, sem medo contigo quero para sempre ficar. Quero te louvar, te glorificar, pois tu és o único digno de se adorar, meu Deus. o estenderam numa cruz. Meus pecados levou sobre si, meu Jesus. Uma lágrima de dor e sofrimento do seu rosto desceu. Por todos nós morreu Jesus, Filho de Deus. Mesmo eu sendo um homem pecador, tu sempre me amou, nunca me abandonou. Esteve ao meu lado, sempre me ajudou. É pra ti, Jesus, que eu dedico esse louvor. O inimigo vai se levantar contra mim, mas eu não vou desistir. Quero